Fazenda Bidev, controle 1,99.8, 1,98.6, acione o código 5053. Autorizado 320, perusque 50, decola da 1-0, terceira milha, curva direita da Euleda e voa Bidev direto, 198-5053, nosso portão 03. 5053, portão 3, chame pronto, oxa. Reportará. Afirmativo, 90 graus, 14 nós. Aguardando a autorização de pouso de November Alpha. Alfa, 90 graus, 14 nós, tem pouso autorizado, pista no 7, Índia November Alfa. Uno, apoio position, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 540. Nerva 326, solos 35, libera aí pista à direita, chame solo 1219. Libera à direita, chama solo 1219, chame Nerva 326. Salvador, o gol. Ono 781 para autorização Guarulhos. Ono 781, informação em curso a Vitor, altímetro no 012, já aprovado 360, copia para Guarulhos? Afirmativo, copia. Autorizado então Guarulhos, nível de voo 360, via Upper 50, decola pistão no 0, mantém a reta até cruzar as 2 mil pés da terceira milha, após curva direita, executa o perfil subida da Euleda, após Leda, Bidev. Controle 1,99.8, torre 1,98.6, acione o código 5103. Autorizado 360, via Upper 50, decola da 1,0, mantém a reta até 2 mil pés na terceira milha, curva direita na saída da EL, transição Leda. Após Leda, direto em Deb. 5103 no transponder, 1,98.6, controle. Correto, planejamento. Chame pronto para puxar. E esse é o acionamento, gol 781. Chamará para o push, gol no 781. Solo, Oxanel 6326, livrou nosso escuta. Pode iniciar, aguarde para iniciar o táxi, uma aeronave pousando, eu vou definir qual será o estacionamento dela. Aguarde para iniciar o táxi, o Papa Romeu, o Bravo, o Papa Mike. O Bravo, aguardando para iniciar. 43, acho que não é 6326. Ok, então autorizado o backtrack, reporte pista livre, Indy November Alpha. Sério 1333 ou no 4 no 6? Sério 1333. Escute a informação, Vitor, altímetro no 02, já aprovado 150 para Natal. Ponto 4. Isso é instantinho, o táxi é um tráfego, só um instante para copiar. Está livre o acionamento, o Fosse 0333, só um instantinho para cópia. Fala 3540 para o Porsche, desculpa, para o táxi. Salvador alternativa, 2h40, autonomia e 68 PAB. 68, 12h40, Salvador no alternado, táxi direita Índia, ingressar na Alfa, transfira torre 186, altímetro no 012, lugares, 35401. Táxi direita Índia, ingressar Alfa 186, ajuste no 012, grato, bom trabalho, 5401. Chanel 6320, observa a saída do Embraer 175 da Trip, ingressa em frente até o portão 01. Ok, atento ao tráfego da Trip e ingressa no pátio 1 para o portão 01, Chanel 6320. Boa tarde. Sr. Salvador, boa tarde. A Trip 5401 no ponto de espera da 10, pronto. 5401 autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 90 graus, uma dúzia nós, 5401. A linha de cola da 10, 5401. Boa pra Tropa Mike. Salvador, 333, aprovado Salvador para Natal, nível 150, via aerovia Golf 677, decola a pista 10, curva à esquerda, após 2 mil pés ou 3 milhas, golpe perfil subida Conde, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, transponda 5057. Correto, trouxeram 333, decolagem a partir da hotel ou ponto de cabeceira 10? A partir da hotel, táxi autorizado até interseção hotel, onde manterá a posição e reportará com a torre 118, decimal 6, para ingresso de decolagem. Dadael, acione o código 5067. 5067. controle 3545 Verona. Prossiga. Só confirmando, foi autorizado Dael Leda, positivo? Afirmativo, Dael Leda e após direto ponto seguro. Ok, grato. No 336 na escuta torre. Sente no 333, o controle fez a modificação na saída, mudança de Conde para Puca, saída Puca, transição Aracaju, Puca Aracaju, informe quando estiver pronto para a decolagem. Saída Puca, papai uniforme Charlie Alfa, Puca com transição Aracaju, Alfa Romeo e uniforme. Yamã para chegar na mão, reporte para descida, acione identificação, ajuste no 012. Juliette, identificou, vou na Pro de Yamã para chegar na mão, vai reportar a unidade de descida, Juliette, damos o voo. Sul do Oeste, Luiz Eduardo Magalhães, não é isso? Afirmativo. Ok, já temos aqui aprovado o nível 100, a radial ideal é 299, afastando aí 390 milhas, após prossegue visual 085, tá pronto para cópia? Consiga. Conforme então, Mimoso, nível 100, radial ideal 299 de Salvador, afasta 390 milhas, prossegue visual no 085. Pista 10, vai decolar com curva esquerda após cruzar 2 mil pés ou afastar-se 3 milhas náuticas. Cumpre o perfil subida Momo, alvo após alvo, direto à radial ideal, conforme a rota do plano de voo. Controle 119.8, a torre 18.6 e acione o código 5541, Mike Lima Quilo. Autorizado, 100 para Quebec Zulu, radial 299, 2 mil pés, saída Momo, Albo, confirma? Momo, Albo, após Albo direto à ideal, Mike Oscar, primeira subida, aí mantém a reta da Momo até interceptar Albo, Alfa Lima Bravo Oscar. Momo e Albo após Albo direto à radial ideal. Afirmativa, após Momo Albo, radial ideal. 118, 186 após 119, Mike Lima Quilo. 3, 0, 5, 10, Yamã, tá no ideal de descida, Juliette Tango Zulu. Deixa até o 060, Juliette Tango Zulu. Tá, 060, Tango Zulu. Eu não estou em contato visual, estou vendo só um 37 da Sideral e um Falcon, se eu não me engano. Está próximo dessa aeronave? Eu estou ao lado direito do Falcon. Ok, ao lado direito do Falcon, então. Está livre de acionar a Champo Taxi, é um Falcon 2000, né? Afirmo. O Guardião 06. Já então, tá para ponta de espera da Oscar, volta de uma decolagem. Sério. Então 06, vento uma centena, 18 nós, pouso fora do solo, pista no 7. Alô Salvador, boa tarde, o azul 4065, informação Victor, autorização para Campinas. Quem chamou para o solo? O azul 4065. 333, sua decolagem foi o 50, chama agora o controle na frequência 119.8, uma boa tarde. O time só está de pacote. Gente, já está com a informação Victor 4065. Chamar a controle decimal 1. Decimal 8, ok? 1, 9, decimal 8 para o Força Aérea no 333. 198. Autoriza a voar toque para o Juliette de Campos do Louco. Amã, Juliette Tango Zulu. Sim, aqui é Amã, Tango Zulu. Para o solo, Guardião 06, para o ano fora de Itapuã. Decolou 5-1, transfere o controle em 119.8, Guardião 06. 06. Chame agora o controle Ilhéus, de frequência no 20, decimal 1. Ilhéus 201, obrigado. Boa tarde. Tango Zulu, vou ir na Proa 90 até interceptar o localizador. Proa 090 até interceptar o localizador, Juliette Tango Zulu, pode prosseguir descida, está passando 70 agora. Para 2 mil pés, ajuste no 0 no reporte no localizador estabilizado. Para 2 mil é com bem 11, né? Reportar estabilizado o localizador, Juliette Tango Zulu. Controle, boa tarde, algum 648, informação Victor. Boa tarde, Gondo 648, acione identificação, chegada Mari, desça até o nível 050. Mari 050, gol 648. Controle, Guardião 06. Guardião 06, mantenha o correio Litoral Sul de Salvador, reporte Farol da Barra 510. Tente. Guardião 06, acione posição normal, código 0106. Canado 0106, estimando 1h30, vitória da conquista, e mais 35 minutos de livrar a terminal de Salvador. Qual a sua autonomia, Guardião 06? 3 horas e 20. Ciente. Salvador, Serra no 333. Serra no 333, contato radar, sube, mantém o nível no 50, mantém a saída pouca. Serra no 333, mantém a saída pouca, nível no 50. Guardião 06 vai manter 500 pés até conquista? Vai prosseguir a 500 pés até livrar a terminal, em seguida prossegue a 1000 pés. Entendi. 4065 da Azul, pronto, cópia. Pronto, cópia, 4065. Autorizado Campinas, o nível 360, via Bridge, após o 16, o resto conforme o rota do plano de voo. Pista no zero, decola, mantendo a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após iniciar curva pela direita, o perfil de subida da El, Leda, após Leda, direto Bridge. Controle 1198, a torre 118, decimal 6, e o código 5120. Gente, o 4065 autorizado, Campinas, conforme plano 360, decola pista 10, bridge, aperto 16, mantém reta de decolagem até 2 mil pés ou 3 milhas, após curva direita, será da El, após Leda, torre, controle 19.8, torre 18.6, transponder 5120. Correto, chama pronto, puxa isso, né? Gente, o 4065. Como é que só esteja para a cópia, Morro? Agora. Mike está no parte da IBTA, pronto, cópia, Morro? Parte da IBTA. Fonte, informação em curso é a Vita, altímetro 011, está com uma pequena variação, é 1011.9 e 1012. De Salvador para Morro de São Paulo. O número pés via corredor Axeca Chapecos, controle 19.8, a torre 18.6, 01.40 no código. Lima, dá pra mais. Cruzado, decolagem 17, curva na direita, corredor Axeca Chapecos, 1000 pés, transponder 0.46, controle 19.8, 2.186. Lima, dá pra mais. Certo. Quanto é desse? 01. Zero único, então, para acionamento a partir do parte da BTA, torre 18.6, altímetro no 011, Boa Viagem, Lima, Papo Mais. Gente, chamada 18.6, ajuste 1011, Papo Mais. Solo, Mike Lima Quino, pronto para o terceiro modelo. 4 a bordo, para 18.000, Salvador. 7, reporte 20 milhas fora, mais resolvido. Altímetro 10, 11, o POB de? 04. Prosseguir pela Alfa na Juliette, chama a torre. Não, não. Via pátio, vai taxar agora à sua esquerda, ok? Esse trecho onde tem uma picape da Inflaera Amarela, tá logo à sua frente, está empatitado a Alfa. Então taxa à esquerda, até a primeira direita na Juliette e Alfa. Aí na Alfa, torre 18.6. Ativo, altímetro no 011, Boa Viagem, Mike Lima Quilo. Boa tarde. Controle, o Guardião 06 cruzou através do farol da Barra, está prosseguindo o cruzamento da Baía de Todos Santos. Ciente, nota da fazer reportado no setor, frequência livre para coordenação. Se a 60 milhas não tiver mais contato com este controle, para informação e alerta, vai chamar o Centro Recife, frequência 13325. Caso negativo, chame 125, décimo 1. Gente, Guardião 06. Voo 648, reduza para 2109. Voo 648, 219. Angus Lu, qual é a indicada? 90. Vai manter até passar o externo. Leva. Aracaju? Aguarde. 7333. Autorizado, fui chamar pro táxi, Bona, 781. E o Oxané 6315, pushback acionamento no 03. Mike Lima Quilo. E o Oxané? E o Oxané no 3, tá pronto? Pronto. Autorizado, chame táxi, Oxa. Reportará. Voo no 648, para sequenciamento, curva esquerda, voo pro 360, fica limitado pelo localizador. Esquerda, 360, limite ao localizador, voo 648. Voo no 648, desça para 3.000 pés. Ajuste altímetro no 011. 3.000 no 011, voo 648. 04 no meia, já temos aprovado o nível de voo 150 para Natal, só instante para 4, por gentileza. Aguardando o sapato. Ali o acionamento, ok, no pátio militar, chame táxi 4, força 04, ou no meia. Mike Lima Kilo decolou 01, chame controle na frequência 119.8, uma boa tarde. 119.8, boa tarde. Mike é convite, desça para 500 pés, reporte passando Pituaçu. Mike Lima, Kilo, suba, mantém o nível 100, mantém a saída Momo. Correio, chamou 648. Nome negativo, Mike Lima, Kilo, Salvador. Já autoriza a curva esquerda? Primativo, esquerda, saída Momo, suba para uma centena. Subindo para uma centena, saída Momo, Mike Lima, Kilo. Voo no 648 para interceptar o localizador, direita para o 060, reporte estabilizado, reduza para 1709, desça para 2.000 pés, ajuste no 09. Ok, direita 060, 179, 2.011, vai reportar com 648. Eu estou no 1.300 Galeão, próximo tarde. Tá, é Galeão, estou no 1.000, por gentileza, voo no 7.1. Voo 79 a bordo, 3 horas e 40. 3h40, 171 copiado, obrigado. Táxi autorizado controlando o terminal de passageiros. Via Juliette, vai ingressar na Alfa. Chame torre 118 decimal meio, altímetro agora 10111.9. Então, boa viagem. Via Juliette, Alfa, quando na Alfa 18 decimal meio, obrigado. Fala, Kilo Tango Romeu. Kilo Tango Romeu, morro. Decola pista no 7, achei a caixa pegos, 18.6 torre, 19.8 controle, acione o padrão no código, Kilo Tango Romeu. T0124, POB de? 024.